Hoje eu tenho um convidado muito especial que vem aqui representando todas as crianças desse Brasil, gente. Ele tem só 10 anos e herdou o talento do pai, um grande amigo meu, um cara que eu admiro demais, o Bruno, da dupla Bruno e Marrone. Cantando comigo, Enzo Rabelo! Chegou voando, mas eu não vi asas em você. Me belisca que eu tô sonhando. E agora o que é que eu vou fazer? Vem a gostar, e se eu gostar, é meio caminho andado pra nós.